está aberta a possibilidade de um grande prémio do Bahrein se realizar ainda neste campeonato de Fórmula 1 2011. Recordemos só que o Bahrein foi o primeiro país do Médio Oriente a receber um grande prémio. Foi no ano de 2004. 7 anos depois, um protesto contra a monarquia cancela o grande prémio do Bahrein. Antenoé, do Sporto. No handball, a equipa do Sport Lisboa e Benfica apurou-se hoje para a final da Taça de Portugal, depois de vencer por 3-0 o Fonte Bastardo. Em resultado final, 3-0, com os parciais de 25-20, 25-22 e 25-12. Um resultado e uns parciais que se adequam àquilo que aconteceu dentro de campo, dentro de terreno de jogo. A equipa do Fonte Bastardo foi sempre inferior ao clube encarnado, mais organizado, mais perigoso no ataque e, salvo algumas situações de contra-ataque, a equipa do Fonte Bastardo, não se limitando propriamente a defender, não conseguiu chegar com êxito à baliza adversária. Ora, no segundo parcial, foi o parcial mais equilibrado em termos de resultado e em termos de partida. Foi o melhor parcial da equipa açoriana. O terceiro foi precisamente o pior, com os Fonte Bastardenses mais cansados e com o Benfica a manter a mesma toada. Aliás, curiosamente, o Benfica conseguiu nos três parciais 25 pontos, conseguindo assim um total de 75 pontos no total dos três parciais, enquanto que a equipa adversária só conseguiu 54 no final dos três parciais, dos três tempos. Assim sendo, o Benfica está então na final da Taça de Portugal e defrontará o vencedor do Vitória de Guimarães, Sporting de Espinho, que está neste momento a realizar-se. Esta é a outra meia-final da Taça de Portugal em voleibol. E no handball já está em movimento da beira a seleção portuguesa que defrontará amanhã, às 20h25, a seleção da Ucrânia. É a terceira ronda do grupo 3 da fase de apuramento para o Europeu 2012. Portugal perdeu um jogo, empatou outro e precisa agora de vencer para manter viva a esperança de conseguir uma vaga nos Europeus a realizar-se então no próximo ano. Recordemos os anteriores resultados. Portugal perdeu com a Eslovénia por 34-21 e empatou em casa com a Polónia por 27-27. Mats Olsson, o treinador da equipa da Seleção Nacional de Handball, afirma que jogar em casa é apenas uma pequena vantagem e reforça a ideia de que não devemos, mas sim podemos ganhar. Portugal é favorito. É a quarta melhor seleção do mundo, segundo o ranking. Mas Mats Olsson continua cauteloso, diz que ser o quarto melhor significa que há três à nossa frente. E volta a reforçar a ideia de que não devemos, mas sim podemos ganhar, perante uma seleção da Ucrânia cada vez mais poderosa. Ucrânia que será então a seleção adversária de Portugal amanhã em Moimento da Beira, a partir das 8h25 da noite. E no basquetebol, 17ª jornada, vamos aos resultados da 1ª Divisão. Porto, 93, Ginásio, 72. Benfica, 87, Penafiel, 64. Cabo Madeira, 76, Eliabon, 61. Alvarense, 74, Lusitânia, 51, aliás. Guimarães, 67, Académica, 61. Uma derrota que atira os academistas para uma situação mais confortável. E, por fim, o Sampaiense, 86, Barreirense, 61 pontos. O Porto tem 31 pontos, aliás, 33 pontos, peço desculpa. Benfica vai em segundo com 31 e terceiro. A Académica também com 31 pontos. O Benfica recuperou então o segundo posto. A equipa do Lusitânia tem 23 pontos e vai no décimo lugar. 11º para o Eliabum e 12º para o Barreirense. Ora, se as duas primeiras, o Lusitânia e o Eliabum, têm 23 pontos, o Barreirense é a última, vai apenas com 21 pontos. Campeonato da Proliga, 17ª jornada, também com os seguintes resultados. Póvoa, 72, Elétrico, 67, Guifões, 70, Sangalhos, 62, Maia Basket, 61, Angra Basket, 74, Barcelos Hotel Terço, 80, Fórum Terceira Basket, 91, Galitos, 84, Física, 60 e, por fim, Seixal, 76, Algés 86. Aliás, peço desculpa, Seixão 73, Algés 86. Ora, em primeiro lugar está a equipa do Barcelos ATLT, só ao cabo de 17 jornadas, com 31 pontos. Em segundo está a equipa do Galitos, os Aveirenses têm 29 pontos, tantos quanto o Física de Torres Vedras, mas este no terceiro posto. O décimo lugar é ocupado pela equipa do Algés, que conseguiu uma importante vitória, tem 23 pontos neste momento. A equipa do Maia Basket tem 21 e vai no 11º posto. Bem mais distante está a equipa do Seixal, que vai no 12º posto e tem apenas 17 pontos, ao cabo de também 17 jornadas. E no Hockey Patins, 21ª jornada, jogo grande nesta jornada 21. Uma jornada que opôs a equipa do Benfica e do Porto, tal como aconteceu na primeira volta, mas na Luz, os encarnados perderam por 5-7 frente ao Futebol Clube do Porto, no marcador inaugurado por Reinaldo Ventura. Vamos aos resultados. Limianos 2, Académica de Espinho 3, Hockey de Braga 4, Candelária 2, Porto 7, Benfica 5, 7-5 foi o que também se registou no Oliveirense Tomar, a favor dos oliveirenses, Golpilhares 1, Porto Santo Sade 1, Hockey de Barcelos 4, Dramático de Cascais 2, Física 7, Académica de Câmara 2, Juventude de Viana 4, Valongo 6. E são estes os 8 resultados, então, desta 21ª jornada. Então a tabela está assim neste momento. O Porto em primeiro lugar, com 55 pontos, tantos quantos tem o Benfica. Mas em confronto direto, a equipa do Porto está em vantagem por 4 pontos, vencendo as duas mãos por 14-10. Em terceiro lugar está a equipa do Oliveirense, com 54 pontos, apenas menos um do que os seus adversários mais diretos, segundo e primeiro classificados. O quarto é o Candelária, mas já tem 11 pontos de distância do primeiro classificado. No 14º posto está a equipa do Juventude de Viana, que tem 16 pontos, 15º com 15 limianos e 16º com 14, a equipa da Académica de Câmara. Na próxima semana devemos trazer-lhe já os resultados também das segundas divisões Norte e Sul. Antena Web, Desporto. E para fechar a edição de hoje do Desporto Antena, apenas duas notas. No início desta emissão, referi-lhe que a equipa do Benfica estava apurada para a final da Taça de Portugal de voleibol, depois de bater a equipa do Fonte Bastardo por 3-0. 25-20, 25-22 e 25-12 foram os resultados dos três parciais. E também por 3-0, a equipa do Sporting de Espinho venceu a equipa do Vitória de Guimarães, no Minho, na cidade de Berço. 3-0, ora pelos parciais de 25-18, 26-24 e 25-18. Benfica e Espinho voltam assim a encontrar-se na final da Taça de Portugal. Quanto ao futebol, realizaram-se ontem os dois jogos que faltavam para completar a jornada 22. A 22ª jornada conheceu dois empates no mesmo dia. Primeiro, o jogo que opôs Naval a Paços de Ferreira. Na Mata Real, a equipa da Naval acabou com 10, mas nem por isso o marcador se mexeu. 0-0, que um resultado que, de certa forma, agradou à equipa da Figueira da Foz. O Portimonense desperdiçou esta oportunidade às 20h15 da noite e já depois de conhecer o resultado dos figueirenses, tentou, mas não conseguiu fazer mais do que conquistar um ponto. 1-1 foi o resultado que a equipa do Portimão conseguiu, depois de empatar frente à equipa do Nacional da Madeira. A propósito, deixe-me fazer uma correção. Ontem disse que o jogo se realizava na Madeira, mas não. O jogo não se realizou no Choupana, mas sim no estádio de Portimão. Ou seja, a equipa do Portimonense jogou então em casa. E é assim que fechamos a edição de hoje do Desporto Antena. Amanhã voltamos às 8 da noite. E já agora uma outra correção, deixe-me dizer também que para a semana não teremos Hockey Patins, já que não se realizam os jogos neste fim de semana. E agora sim, fique bem, boa noite e até lá!